solidão. Por que és tão sólida? Solidão, solidariamente, vai embora. Solidão, por que não me deixa só? Sua ausência me faria menos solitário. Solidão, você se aproveitou de mim, me deixou só. Eu não queria escrever sobre você. Talvez fosse melhor te esquecer. Solidão, você me faz sentir sozinho, mesmo com todas as pessoas que batem a minha porta. Não fosse assim, é triste eu não ser dono de mim. Solidão, você se apossou de mim, como se sozinho eu fosse me encontrar enfim. Solidão, somos só nós dois, mas se sua ausência é presença, estaremos juntos, mesmo estando a só. Mesmo com todas as pessoas que batem a minha porta, só você me importa, só você me importa, só você me importa, só você me importa, só você me importa. Solidão.